um convidado de garbo e elegância, Senna. Quem é ele, Senna? O homem multimídia mais do Brasil, Marcelo Tachi! Marcelo Tachi. Marcelo Tachi. Entrevistas, palestras. Exatamente. Aprendizado. Hora de aprender. Exatamente. Workshop. Eu estou muito honrado, olha. Ai, hoje vai dar um nó na cabeça da Sabrina. E o Taz hoje que está fazendo o programa mais, digamos assim, comentado e elogiado, que é o... Saca-rolha. Saca-rolha. Opa, exatamente. É Play TV, que era o ex-21. Ex-21. Não é? 11h30 da noite com Mariana Viker e Lobão. E Lobão. Crevo. Exatamente. E você cuidando de todos esses... E eu deixando só o bicho pegar, porque com Mariana Viker e Lobão é brincadeira. Tem gente que me paga pra fazer esse programa, inclusive. Exatamente. É um programa muito bacana, ele está no cabo em todo o Brasil. Não exato. É? Tem na TV. Tem no cabo, tem no satélite. Essa suruba de comunicação que vivemos hoje, tem no cabo, tem no satélite, é uma TV aberta, enfim, aqui em São Paulo é o canal 21, exatamente, em Brasília é um canal aberto, aliás, ele é muito assistido em Brasília, Emílio, todos os políticos querem ir no nosso programa. Mas agora não pode. Agora não pode, agora temos essa lei eleitoral. Você tá por dentro dessa lei? Olha, ninguém tá por dentro, porque é uma lei tão absurda. Você quer ver uma coisa que tá escrito lá? Que a gente não pode emitir opinião. Exatamente. Enquanto entrevista alguém. Você já viu alguém conseguir... Entrevistar sem dar opinião. Entrevistar de uma maneira... Coisa de gênio, né? É, ponto de vista de Deus, assim, uma coisa imparcial. Não existe. Mas o que eu não entendo é o seguinte. A gente não pode falar sobre política, nada? Pode. Não pode. Aqui, por exemplo... Entre nós... a gente, aqui poderia. Podemos, claro que podemos. Nós podemos. Fala. Lógico que não. Falar vamos falar mal para criar problemas jurídicos. Problemas jurídicos. Ele já quer lascar mais ainda. Problemas jurídicos. Pelo amor de Deus. Então quer dizer, você não pode emitir opinião. Então ninguém da televisão pode emitir opinião a respeito de um candidato. Falar o candidato é bom, o candidato olha, é bom. Quer ver? Uma coisa básica: você não pode entrevistar um candidato a presidente se você não convidar todos. A gente fez. Senador, assim também? Senador e deputado é impossível convidar todos. Então, acabaram as entrevistas com senadores e não deputados. Não pode. É uma vergonha, né? Na época que onde a gente deveria estar mais conversando livremente sobre isso tudo, a gente fica assistindo horário eleitoral, que é aquele blá, blá, blá, você entendeu? Que não refresca muito pro eleitor. E nesse ponto eu acho a lei extremamente ruim para a democracia, com né? Com certeza. Agora, o que falam, que é isso que você estava tentando entender, que eu também não entendo, é o seguinte, você não pode emitir opinião. O que quer dizer isso? Você não pode fazer chacota, você não pode fazer cartoon, você não pode fazer montagem de fotos, por exemplo. A gente não pode colocar nenhum dos nossos personagens políticos... Os candidatos no ar. No ar. Então, certo. A gente não pode mais fazer nada, então. Mas por que tem lá no Fantástico, lá os políticos em cartoon lá? Por que tem os presidenciais? Não, você não pode mexer. Exatamente, você não pode mexer com a foto deles. Você não pode pegar uma foto real e fazer. Caricatura. Botar um chifrinho. Um Fidel Castro. Mas desenhar pode. Desenhado pode. Que é o que eles fazem lá. Ou seja, os cartunistas podem continuar trabalhando, mas quem trabalha com essa mistura de jornalismo com ficção, que é o que vocês fazem, que é o que a gente faz, você fica muito limitado. Justamente na hora que a gente deveria estar dando opinião. Tá todo mundo do outro lado, todo mundo ouvindo a gente, querendo entender melhor essas eleições, em quem que eu vou votar, o que que é a sanguessuga, tá todo mundo, enfim, querendo discutir isso, e justamente nessa hora, por conta dessa lei absurda, é onde a gente fica assim, não é que não pode, mas só da gente estar conversando aqui, a gente já fica meio com medo de estar infringindo a lei. Exatamente, entendeu? Porque ninguém quer andar fora da lei, todo mundo quer andar. A Sabrina quer andar fora da lei. A Sabrina... Vai dar confusão. A Sabrina, olha, a Sabrina foi o motivo. Aliás, ela merece andar fora da lei. É, a Sabrina, obrigada, Marcelo. A Sabrina, ela foi o motivo da nossa reclassificação no programa de televisão. Verdade. Então, tá vendo? Ela causou, assim, uma... Mas agora casou mesmo, né? Ela nos empurra para a marginalidade. Exatamente. E nós queremos que ela nos empurre. A Sabrina, ela faz mal Ela faz mal ao telespectador, a saúde. Faz mal pra saúde. Deveria vir com aquele selinho do Ministério da Saúde. Exatamente. Aí, o que que a gente fez? Não, nós tentamos, nós tentamos. 5 meses. De todas as maneiras, diplomaticamente, por outro, não teve jeito. Não teve. Ela teve que voltar, o programa estava indo para o buraco, em termos de audiência. Faturamento caiu muito. E a gente não conseguiu voltar ao horário, então por isso a Sabrina voltou. Eu estava sentindo muita falta da Sabrina. Aliás, eu estou... Obrigada, Marcelo. Eu estou chocado, estou muito honrado. Ela está voltando hoje, não hoje. É? Hoje. Foi hoje. Meu Deus. A honra é minha. Posso beijar as suas mãos? Agora, a Sabrina ontem ficou apresentando o programa todo. Mas eu errei bastante. Não, mas foi bonito. Foi uma maneira da gente. Eu não sabia, ninguém me avisou. Foi uma maneira, Sabrina. Eu tinha preparado antes, entendeu? Ah, imagina. Foi uma maneira da gente te homenagear. Obrigada. Sabrina, você nunca erra. Você nunca erra. Não tem jeito. Cada erro dá vontade da gente ver mais erros. Exatamente. Assim. Obrigada, Marcelo. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, pera, só um segundo. Só um segundo. Deixa eu só colocar pro Tais, que é um cara de televisão. Ela, no final do programa, ela disse que ela tinha que cumprir uma promessa. Ir até a Aparecida do Norte de bicicleta. Certo. Eu não entendi por quê. Por quê? Desde criança. É tipo, o desespero. Assim, eu sempre, quando eu faço alguma promessa, dá certo. Aí, por exemplo, assim, eu terminava o namoro, aí eu queria esquecer da pessoa. Eu falava assim, eu vou fazer a promessa de não tomar refrigerante, aí dá certo, entendeu? Aí dava certo. Aí depois acontecia assim, tipo, eu precisava tirar nota alta na escola. Em vez de estudar, você fazia promessa. Aí você comia alfafa, aí beleza. E aí dava certo. Tirava a cela. Aí eu falei, eu quero voltar pro pânico. Aí eu falei, vou fazer uma promessa. Tem que ter uma promessa grande, porque eu falei, faz muito tempo que eu tô afastada, já faz 4 meses e meio. E você achou que não ia voltar? Aí eu fiz a promessa, falei assim, se eu voltar pro pânico, eu vou de bicicleta até a Aparecida do Norte, entendeu? Didi Mocó. Então eu tenho que cumprir. Eu não sei o que pode acontecer, porque eu sempre cumpri todas as promessas. Mas por que de bicicleta? Isso que eu quero saber. Eu quero saber. Porque andando é pior. Você não pega um carro, nossa, e vai lá e agradece. Mas tem que fazer uma penitência. Porque tem que fazer algum sacrifício. Isso que é uma promessa. Não adianta. De sacrifício é ir com a cruz. Eu já fiz jejum com as freiras. Com a cruz. Eu estava com elas de freira, eu já fiz jejum uma vez com elas, entendeu? Tem que fazer algo. E fazer colégio de freira. O que tá bonita essa Sabrina. Obrigada. Vocês que estão nos ouvindo estão perdendo. Obrigada, né? Marcelo. Pessoal que tá podendo ver, ela está chiquérrima. Com óculos exuberante. De grife. Ela tá exuberante. Ela tá com óculos de grife. Parece um para-brisa de ônibus o óculos. Tamanho. Não é porque eu acordei tua colheira. Acordei cedo hoje. Acordou, deve ter acordado bem cedo. Mas o entrevistado é o Marcelo, gente. Vamos mudar. Olha, ignorando. Então pode fazer a sua pergunta pro Tais. Olha, então nessa situação, o Ernesto Varela não poderia atuar hoje, assim. Não, assim, tipo, você não poderia entrevistar na televisão como Ernesto Varela, os Não, políticos. Candidato não, não poderia, você então, tem razão. Então a situação tá pior do que antes na televisão. É uma situação, olha... E como pessoa? Como pessoa física? Eu posso entrevistar? Não, nem como pessoa. Não pode. Porque a legislação eleitoral não permite. Nem pra falar de Aliás, futebol. Aliás, por isso que eu tô super feliz de estar fazendo uma coisa no teatro, agora, que começa essa semana, porque teatro não cai nessa lei, você entendeu? Aí você vê o quanto, você tem razão, a gente tá atrasado até em relação à época que era tudo fechado aqui. Que era aquela época do santinho, você só via a foto do cara, o nome do cara. Exatamente. Né? Mas pelo menos você podia entrevistar. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência no Pânico, na TV. Eu tive em Brasília agora para filmar umas cenas para peça. Eu achei muito mais difícil entrar no Congresso, levar safanão daqueles seguranças. Achei muito mais repressor a situação que a gente tem hoje do que quando eu gravei lá, porra, na brabeira de governo militar e etc e tal. Eu acho que a gente tem que perguntar, será que é assim mesmo? Eles são muito inacessíveis, né? É. Eu tentei uma vez ir lá de coelhinha da Playboy. Nossa, também, né? Mas também, filha, peraí, né? A Sabrina foi entrar seminua. Ela foi de coelhinha da Playboy. Quase foi presa. Lá no negócio do Salão Verde. Lá. Não, no Salão Verde foi pouco. Foi a rampa. Ela foi lá nos militares, lá no Clube do Exército. É. Lá. Círculo Militar. Clube Naval. Clube Naval. Mas foi aí, uma festa. Mas aí não é questão de ser inacessível, né, Emílio? É questão de ser cego mesmo, né? O pessoal é burro. Não, e a proposta era boa. Ela foi levar a Playboy dela pra desestressarem, claro, trabalhar o ano inteiro. Exatamente. Os políticos trabalham demais, estavam todos estressados. Ela foi lá, singelamente, presentear, vestidinha com a roupa da Playboy, levar a sua Playboy. Querendo contribuir para a nação. Claro, claro. É a forma dela contribuir. Ninguém me recebeu. Ninguém te recebeu, né, Sabrina? É uma vergonha. Mas e aí, me fala da peça, então. Já muda o assunto. Estreia dia 25. Dia 25, sexta-feira. Eu vou assistir. Ah, eu faço questão, Sabrina. Porque eu vou aprender bastante com você, né? Chama-se A História do Brasil, segundo Ernesto Varela. A gente faz isso. Na verdade, a gente foi lançado um DVD do Varela algum tempo atrás para escolas. Drauzio. E o pessoal Drauzio. Aí eu comecei a dar palestra na escola, tal, o cara falou: "Pô, você tá contando a história do Brasil, a história, né, numa parte inclusive muito difícil que a gente não consegue explicar". E aí escrevi esse texto com o Fernando Salem e o Maurício Arruda, dois grandes parceiros de televisão que eu tenho, e pronto, virou uma peça de teatro. Que é um lugar, eu não sei se o Pânico tem planos de fazer teatro, mas é o lugar mais divertido de trabalhar que existe, é o teatro. Só agora eu descobri isso, Emílio. Plano a gente tem, não tem capacidade. É, entendeu? Sonho, todo mundo sonha. É verdade. É muito divertido. E lá tem, esse DVD, ele entra nessa peça, não é? É, nós fizemos uma edição de vários pedaços, virou um quebra-cabeça e tentamos montar um quebra-cabeça que explicasse a história do Brasil, pra quem não sabe nada, inclusive. Entendi. Só que a gente começa lá de trás, não é agora não. A gente teve uma consultoria do Boris Fausto, uma coisa chiquérrima, assim. Uma consultoria de história do Brasil, e começamos há 300 mil anos antes de Cristo. Opa, deve ser bacana. Nossa, 300 mil anos? 300 mil. Começou com a preguiça gigante. Não sei se vocês sabem, né? O Brasil começou com a preguiça gigante. Foi encontrada agora aqui? Foi encontrada em Penápolis. Um esqueleto. Ah, preguiça gigante. Aí é preguiça monstro. Você não sabia? Não é preguiça gigante. Eu não sabia. Lá tiveram os arqueólogos. Tem na Discovery, teve um especial. A preguiça gigante de Penápolis. É verdade. Mas era um bicho de verdade. Do tamanho de um Fusca, uma preguiça gigante. Ah, tá brincando. É verdade, é verdade. Era um dinossauro preguiça gigante. Exatamente. Era um dinossauro preguiçoso. Quem falou? Eu falou. Mas é sério. E aí, é um espetáculo multimídia. Sim. E depois você tem depois rola um debate? Só nas quintas-feiras. Ah, então eu vou de quinta-feira, porque eu quero debater com você. Jesus, amareceu. Isso vai acabar com o teatro, meu. Mas a gente pode fazer um debate portátil, se você for num outro dia. Mas tem pra internet, não tem um negócio pra internet? Ah, então, é uma peça muito metida à besta mesmo. Ela tem um site na internet, que já está no ar, inclusive. Se você que está ouvindo aí, comochegamosaqui.com.br. E aí o cara que viu a peça ou que não viu, ele pode assistir a estreia pela internet, agora dia 25, vai ser transmitida pelo UOL. Uhum. E ele pode mandar pergunta, ele pode discordar, ele pode, enfim, mandar vídeo. Não, mas o cara assiste pela internet também? Não, Ana. Não, pela carta. Ele manda uma carta e assiste por carta. Mas você não quer vender ingresso? Não, é tudo de graça. É bobagem, pra que vender ingresso? É tonto. Ai, Marcela, você é só empresária, porque você tem que ganhar dinheiro com essa Jesus, peça. Amor. Mas você sabe que eu tô precisando. Não pode dar todo o gostinho tudo de graça. Pra vender, né? É que eu sou muito dado. Olha, e aí, que teatro que não tá falando? Qual teatro que ela é? Ela tá bem de mim, empresária. É no Tucarena, que é ali na PUC, em São Paulo, na rua Monte Alegre, né? Ah. De quinta a domingo. Quinta que, quinta que tem o debate, começa mais cedo, às 8 da noite. Sexta e sábado, às 9. Domingo, às 7 da noite. Ah, entendi. Entendeu? Dura quanto tempo, espetáculo? Ela tá impossível, ela tá com saudade. Uma hora e vinte. Vamos fazer igual a TV ontem, vamos embora. Nós temos duas assistentes, sabe? Duas vareletes. Opa! Ai, que opa! É, duas vareletes, e às vezes acontecem cenas muito que se prolongam e pode durar 1h25. Depende disso, entendeu? Do pega na varelete. Do que rola na varelete, exatamente. Que beleza, hein, a varelete. Eu tenho uma. Pois não, Amanda. Ah, ele é tão bonitinho, né? Ah, furado! É sério. carinha. Porra, a Sabrina tá louca, você tá louca. Só falta a Samambaia agora. Então. A Samambaia com as suas. O Patolino. Teve uma cirurgia. Era Patolino. A Samambaia, ela vai participar. É o Patolino, peraí. Grandes cagadas da medicina. Grandes erros de medicina. Jesus. Tá lá, vocês estão com inveja. Pois então, inveja hormônio. Então, foi na época que tinha o Ernesto Varela, você foi dirigido pelo Fernando Meirelles. Muito chique. Então, você não convidou ele? Ele tá muito estrelinha pra dirigir uma pecinha? Não tá estrelinha. É, porque ele agora é famosão, né? Famosíssimo, né? Um homem do mundo, né? O Fernando vai estar lá, inclusive, é o primeiro cara que vai aparecer pro debate no dia 31 de agosto, a primeira quinta-feira, o Fernando vai estar lá. Mas o Fernando hoje tá fazendo cinema. Era o seu câmera. Ele era seu câmera? Na verdade é o seguinte, o Fernando e eu e uma grande turma, a gente fazia parte de uma produtora independente chamada Olhar Eletrônico, e a gente começou a fazer a televisão sem saber fazer televisão. Deixou você da sua turma? Ah, mas isso é pra já, Mandi. Mas você já é dessa turma. Mas vai agora. Vai agora e não volta. Tu já é dessa turma. Deixa ele contar a história. Na verdade, enfim, uma coisa de uma turma de moleques que de estudando tal, e começamos a fazer televisão, e o personagem Varela nasceu dessa galerinha, e eu e o Fernando formamos uma dupla, assim, ele fazia câmera, ele não gostava muito de aparecer, eu também, ninguém gostava muito de aparecer, que olha que coisa incrível, né, naquela época. E aí eu comecei a fazer um personagem, porque eu achava chato aquele negócio de você ficar ali na frente da câmera. E aí apareceu Varela e nós desenvolvemos o personagem durante um bom tempo, juntos. E depois que ele botamos o nome no câmera, né? O Fernando era o Valdeci. Valdeci, isso. E depois outros Valdecis igualmente ilustres, né? O Tunico Melo, hoje um grande diretor de cinema também, de publicidade, o Éder Santos, o Henrique Goldman, um monte de outros caras fizeram essa dupla comigo, Varela e Valdeci. Muito bacana. Ô Marcelo, você chegou a trabalhar com a tua formação acadêmica ou não? Bom, graças a Deus não, porque eu sou engenheiro, né? Então eu não. Eu não chegou a mexer. Eu comecei a fazer engenharia e comecei ao mesmo tempo a fazer teatro, fazer um monte de coisa junto, jornalismo, fiz tudo junto. E aí, mas por que você optou por engenharia? Porque a gente faz coisas erradas na vida, né, Sabrina? Você nunca fez nada errado. Nada, que é isso, nunca. Tudo certinho. Você já tomou alguma decisão errada? Não, várias, já tomei várias decisões. Qual foi a última? Putz. A última? Não vai falar, fica quietinha. Foi ontem à noite? Exatamente. Ontem à noite tomei a decisão certa, mais certa da minha vida. O que você fez? Voltei pro pânico. Ah, pensei que era algo mais picante. É. Não. Isso aí não vamos falar depois. Mas isso. Aí, você pegou e... Quando você percebeu que você queria trabalhar com comunicação, assim... No dia que eu conheci uma ilha de edição, eu levei um susto. Hoje, aliás, ilha de edição é a coisa mais antiga de se falar. Hoje você monta a televisão no computador, mas tinha uma ilha de edição que era do tamanho de um Corsel 2, assim, do tamanho de uma mesa, que você ficava montando as coisas, as bobagens que a gente gravava na rua. O dia que eu vi aquilo, que dava pra manipular a imagem, fazer, enfim, contar uma história mais absurda do que a história que você tinha captado, eu fiquei louco com aquilo. E pra mim era muito parecido com duas coisas que eu praticava muito na época, que era a máquina de calcular na engenharia e o fliperama, né? Que a gente não saía daquelas salas e tal. Aí, enfim, naquela hora eu falei, resolvi concentrar. Eu tava fazendo 30 coisas, resolvi concentrar e nunca mais sair deste maldito mundo da televisão. Desse mundo... Que pressiona as pessoas, não é? Que exige a tua alma. É verdade. Não é, Sabrina? Mas que é muito bacana. Você já viu o DVD do Varela? Não. Eu vou mostrar pra você, eu tenho em casa. Todo mundo quer, eu não empresto pra ninguém, porque eu sei que rouba. É, uma vez eu vi na reunião na sua casa. Então, só mas que... eu não empresto pra ninguém, porque... Mas esse tem DVD... pra vender? Não, esse DVD, não, ele tá, parece que vai... Ele vai ser lançado ano que vem. Ele não teve ainda nenhuma edição comercial por conta de, enfim, de uma série de coisas que a gente tem que ajustar antes. Jurídicas que estão ajustadas. Agora vai ser lançado em 2007. Aí eu vou comprar. Tem duas matérias espetaculares lá, que é o seguinte. Todas são bacanas, com os políticos, não é? Tem matérias muito legais que fizeram a história do Varela. Estão lá nesse DVD. Mas tem uma sensacional, que é ele em Santos. Isso. Com um relógio. Sabe esse relógio de temperatura? Certo. E o relógio tá quebrado e tá mostrando 89 graus. No relógio ele faz uma matéria com aquele relógio. 89 graus. Tá em mercúrio, né? E outra sensacional, que é na Avenida Paulista, existiu uma, não sei se existe, não, tem um terreno aqui, e lá tem uma bananeira. E ele fez um cálculo de quanto custa cada banana daquele cacho, é a banana mais cara do mundo, pela plantação do terreno. Então, é muito legal. Quem tiver a oportunidade, assista esse vídeo. Tem em escola, né? Foi ele foi distribuído para escolas de jornalismo, para uma série de... Teve uma edição do SESC, do Vídeo Brasil, que foi distribuído para muitas escolas aí. É muito bacana. E de onde você tirava essas ideias malucas? De dentro da minha cabeça. Saía bem lá de dentro. Eu, quando sai? Tem que trabalhar. Sim, eu, eu queria fazer uma pergunta. Tudo bom? Prazer. Fala. Né? Outra vez, eu não tava aqui, eu tinha uma pergunta, porque o Tais, cara, eu acho que foi o maior vendedor de brinquedos da história. Exatamente. Eu, quando era pequeno, eu comprava os brinquedos que ele fazia, tipo, umas brincadeiras na televisão que você se interessava pelo brinquedo. Porque às vezes você não conhece o brinquedo. Ele fazia os brinquedos, uma marca muito famosa, e ele por muitos anos foi garoto de propaganda. Garoto propaganda dessa marca. Exatamente. Não é verdade? Mas no Rá-Tim-Bum. Aliás, tem uma história boa aí, que é o seguinte: a gente fez a campanha da Estrela durante muitos anos, e foi a primeira vez que eu fiz publicidade. E eu exigi, veja como eu era metido, eu exigi que eu escolhesse o diretor. E aí eu escolhi um diretor que nunca tinha dirigido um filme de publicidade na vida, que se chamava Fernando Meirelles. Foi dificílimo os caras toparem. E foi sensacional, assim, foi uma campanha bem divertida. Eu lembro. Fizemos. Lembro muito, eu comprava os brinquedos porque mostrava na televisão. Era a mesma época que você ia no show da Blitz. Com 2 anos de idade. Não, isso é nos anos 80. Que brinquedo? Não, vários brincadeiras com a Play e tal, ele mostrava como funcionava o brinquedo e você comprava. Agora eu lembro da com a Play. Entendeu? Sabe? Sabe? Entendeu? Então, é bacana saber que ele, dizer, lembrar, né? Relembrar. Não, achei sensacional. Esse assunto não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Faz parte da carreira. Foi início do cara na televisão. Ele mostrou o Aquaplay na TV. Olha que coisa. Não, não, mas uma criança vale muito isso. Ele jogava Aquaplay no show da Blitz depois. Cena. Não, mas é verdade. Ele brincava com Kikos Marinho. Exatamente. Sensacional, os Kikos Marinho. Eu comprei e matei todos no dia. Kiko Marinho. Não nasceu nenhum. Que é isso? Não, eu vi vendendo. Eu quase comprei de novo. Porque agora? Agora eu vi. Eu vi os Kikos Marinhos. Que é isso? Eram os bichinhos. Você põe na água, nasciam os monstrinhos. É sensacional. Mas vai ver a cara. Deixa eu falar um negócio. Eu vou tocar uma música, já tem muitas perguntas aqui. O Tais vai voltar daqui a pouquinho na programação da Jovem Pan. Continue mandando aqui pelos comentários. Daqui a pouquinho a gente volta. E não esqueça, o Tais vai estrear a peça História do Brasil, segundo Ernesto Varela, Como Chegamos Aqui, direção e texto do Tais, dia 25 de agosto, estreia no Tuca. Certo, Senna? Certíssimo. Onde é o Tuca? Ao lado da PUC. Boa, Senna. Ao lado da PUC. Quinta, às 20 horas, sexta e sábado, às 21 horas. E domingo, às 19 horas. Boa! Daqui a pouquinho a gente volta, Marcelo Tais, aqui na Jovem Pan. Estamos de volta, este é o Pânico para todo o Brasil. Hoje recebendo aqui Marcelo Tais, diretor, apresentador. Ele está apresentando o Saca-Rolha na Play TV. Você conhece muito bem. E agora vai estrear dia 25 de agosto. É sexta-feira, não é, Senna? Dia 25. Hoje é 21. Hoje é 21. Sexta-feira. No Tuca, em São Paulo, a História do Brasil, segundo Ernesto Varela. A temporada vai só até 26 de novembro. Quinta, às 8, sexta e sábado, às 21 e domingo, às 19 horas. Estreia dia 25 de agosto, sexta-feira, a História do Brasil, segundo Ernesto Varela. Eu tenho uma pergunta. Pois não, boa. Eu queria perguntar para o Marcelo, assim, o Emílio falou, você fez essas matérias loucas de termômetro, bananeiro, diabo 4 e tal, mas você é um cara que fez mais de 1000 edições do telecurso. Uma coisa didática, uma coisa O que você curte mais fazer? Ou você acha que faz essa coisa didática um saco? Você faz pela grana? Você faz por quê? E você vai de um extremo ao outro, né? Olha, o Telecurso foi o maior projeto de televisão que eu já fiz na vida. Foram 1.300 e tantos programas. Eu não acho um saco, viu, Bola? É um puta de um desafio você traduzir conteúdo numa linguagem popular. O Telecurso, você sabe, é pra classe C e D, é pra quem não tem tempo de estudar e tal. E naquela época, quando me convidaram, a gente formou um time de roteiristas, assim, forte, muito... O Braulio Mantovani estava lá, enfim, um monte de roteiristas super bacanas. E foi um trabalho grande. Agora, inclusive, está sendo renovado pela primeira vez. Durou 10 anos. A gente achou até que conseguiu fazer um produto que conseguiu ser utilizado durante muito tempo. 3 milhões de pessoas já se formaram pelo Telecurso. Olha que loucura. 3 milhões, tem gente em navio da Marinha Mercante, tem gente no Japão, aquelas construtoras na África, né? Aqueles brasileiros que estão pelo mundo, estudam no Telecurso. Eu gosto muito, assim, eu geralmente oriento a minha vida meio para as coisas que me dão prazer, você entendeu? E eu acho que as que dão prazer geralmente dão grana também. Eu tenho essa tese, você entendeu? Não sei se eu sou muito otimista, senhor Emílio. Mas o senhor também é um homem que tem muito prazer e ganha muita grana. Graças ao senhor. Eu rezo muito. Eu rezo. Claro, eu também. Eu agradeço todo dia quando eu acordo. Aleluia, irmão. Porque nós fazemos uma coisa que dá muito prazer. E muita. Você ter. A gente tem um programa de rádio agora aqui, um espaço nobre no rádio. Estamos falando pro Brasil inteiro. Não é? É uma coisa que você tem que agradecer todos os dias. É verdade. Não é? Com a liberdade que vocês conquistaram. Isso daí parece papo do Paulo Coelho, mas é verdade. Eu acho que quando você faz uma coisa com tesão, com prazer, com verdade, essas coisas, elas voltam depois, entendeu? O pior é quando você arruma um emprego, que você tá dando um trambique, entendeu? Fazendo uma coisa que você não gosta, e aquilo dá certo. Uhum. Aí você passa o resto da sua vida fazendo aquilo. Às vezes até ganhando dinheiro e ficando infeliz e tendo que ir pra Nova York dar uma relaxada, não sei o quê. E leva chifre da sua mulher. Enfim, é aquela vida complicada. Eu acho que já que, você entendeu, você tem que escolher, é melhor você fazer o que você gosta. No mínimo você vai estar se divertindo. Então você não tem uma praia, você curtiu, você tá fazendo. Olha, essa não coisa fazer do, uma coisa louca, um a negócio coisa não. Do didático, eu acho que vem desde o começo. Aliás, o Varela é muito didático. Se você for olhar, ele é todo explicadinho e tal. Talvez é um defeito de fabricação. Entendi. Eu sou filho de dois professores. Eu acho que desde pequeno eu tive essa coisa do explicadinho. Aí no Rá-Tim-Bum também, nas duas séries Rá-Tim-Bum, os meus personagens são sempre meio explicadinho, explica tudo muito direitinho e tal. Quando me chamaram para o Telecurso, eu acho que foi um pouco vendo essa pegada, assim, de traduzir conteúdos, tal, com uma linguagem bem humorada, mas de um jeito popular, enfim. E fiquei muito, assim, fiquei muito agradecido, na verdade, porque é um projeto muito importante para largar na mão de um espírito de porco como eu. E aí eu acho que a gente conseguiu criar uma equipe, enfim, muito legal. Bem legal, né? Enfim, e agora tá aí de novo. É engraçado até você falar do Telecurso, que essa semana acabou de ser lançado a primeira etapa do Telecurso mais 10, que vai ser para os próximos 10 anos. E você vai estar fazendo uma coisa nova. Eles estão me convidando, a gente está tentando arrumar um tempo. Mas como é que você consegue fazer? Seu programa de televisão, você grava todo dia, não? Não. Duas vezes por semana? A gente está conseguindo gravar uma vez por semana agora, todas as entrevistas, e é legal pra caramba. Semana inteira? Você já viu isso, Sabrina? A gente grava a semana inteira em um dia. Às vezes, quando a gente quer te tirar, enfim, o Lobão tá com temporada ou alguém tá querendo tirar 15 dias, a gente grava bastante para ter uma semana livre. Mas o saca-rolha é outro, assim, outra experiência que eu me atirei de cabeça, não sabia o que ia rolar, porque você botar três pessoas que nunca trabalharam juntas, pode dar tudo errado e tal. Mas é outra coisa que rolou muito bem e que a gente grava hoje muito rápido, de um jeito muito leve. Assim, é muito divertido também fazer o saca-rolha. Saca-rolha é 10h30, né? 11h30. E no saca-rolha eu assisti uma entrevista de vocês. Vocês entrevistando a Luana Piovani. Como vocês conseguiram que ela fosse simpática e desse uma entrevista pra vocês? Não seja malvada, Samambaia. É um doce. Ela é um doce. O Patolino tá atacando. Eu vou te falar uma coisa. A Luana é uma menina muito divertida. É. Quem conhece Luana? Luana é uma menina divertida. Ela tem, assim, um humor muito bacana. Agora, ela, talvez por ser atacada tanto, ela é uma menina um pouco agressiva às vezes. Ela, aliás, falou disso na entrevista, né? Falou. Que ela gosta de sentar o cacete na mente. Mas ela faz isso pra dar uma... Pra dar um tchau. Pra dar um marketing, um marketing. Mas eu adoro. Eu acho que essa pessoa se impor. Ela é muito inteligente pra Luana. Eu acho que por ela ser tão bonita, às vezes ela precisa se impor, assim, de uma... É verdade. Você sabe disso, né? Que precisa... Você sabe disso... Por sua própria experiência, não é, Sabrina? Não. Você precisa dar um... É o seguinte... Você tem que se impor, assim. Eu não sei quem me falou, não sei se foi no seu programa, a Luana Piovani, a Luana Piovani falou isso. Não sei se foi no seu programa, uma declaração dela, e o entrevistador falou, não, esse seu negócio de ser antipática e coisa e tal. Ela falou, eu sou antipática porque eu posso, porque eu sou muito gostosa, eu sou muito bonita, então eu posso ser antipática, que não tem problema nenhum. É que nem a Sabrina. A Sabrina é simpática. É. Mas poderia ser. Poderia ser antipática também, porque também é gostosa. Exatamente. E as mulheres gostosas podem tudo. Tudo. Podem. Tudo que você quiser, você pode. Pode fazer o que você quiser agora, Sabrina. Pode fazer. O que você quer fazer agora, neste momento? Fala já, vai. É verdade. Eu tô bem. Eu tô. Mandou, tô bem. Deu alguma saia justa, pá, no não, outro saia programa? Justa é outro programa. É, do é, bem. É uma tiradinha com Luana Piovani, saia justa, saca-rolha, sacou? Teve alguma saia justa no saca-rolha? Olha, algumas já rolaram. Assim que te marcou, falou, pô, bicho, que... Olha, é uma calça riada. Você sabe que teve uma das poucas vezes que no saca-rolha uma convidada falou assim, eu vou embora porque vocês não podem me fazer esse tipo de pergunta, foi a doutora Vanir, veja você. E ela tava lá sendo entrevistada, a gente sempre entrevista as pessoas com humor, tal, mas com respeito e tudo. Eu me espantei até, porque ela também me parece ser uma pessoa tão... bem educada, tal, mas ela na hora que a câmera apagou, a mulher soltou embora. Os cachorros, aí ligou a câmera, ela ficou toda educada de novo, mas eu fiquei um pouco triste quando aconteceu isso, e depois parece que tudo terminou muito bem, somos muito bons amigos atualmente. Muito bem. Sabrina, e a peça? Não, calma. Ela tá nervosa, calma. Amanda. Então, quando você saiu do vitrine, tinha aquele repórter, um gordinho, sabe? Rodrigo. E agora ele é muito legal também, né? Rodrigo Rodrigues. Tá indo muito bem. Então, o que você acha dele? Ele é meio falsão. Ele é muito falso. Eu não consigo olhar pra cara dele, que ele é muito assim, oi, gente. Mas que menina danada. Ela é chata. Ela parece uma procuradora pública. Ela é chata. Ele não é falso, não. Ah, ele é mó animadão, dá raiva, fica falso. Dá raiva porque você é triste. Você é uma pessoa triste. Não, porque tem aquela a Sabrina Parlatore, ela tá bem, eu acho, mas aquele Rodrigo não combina. Não dá. Ele fica entrevistando o seu Jorge, eu vou levar meu violãozinho aqui pra fazer uma jam. Muito chato. Ela tem ódio. Ela é eu rico. Odeio ele. Não pode ver ninguém feliz. Mas você tem muito ódio no coração. Não tenho, não. Não gosto. Eu gosto de você, que é bom. Na Brasil 2000, mó boom. No rádio. Mas acabou. Acabou. Era bom. É uma pena, porque eu amo rádio. O que a Amanda gosta acaba. É, você vê, né? Agora de coisa boa. Você vê Los Hermanos, como é que tá? Sim, Amanda aí. O programa já está. Já, nós estamos conseguindo trilhar bem. Manter, né? Tá virando zona. Mas é o povo, começa. Mas é o que tem eu? Não, sem briguinha. Sem confusão. Você tem outra pergunta, Amanda? Não, eu já falei do cara. Só falou mal? A minha indignação só sobre esse cara. Ele é muito legal. Ele é muito animadão. Ele pode ser uma ótima pessoa. Por que você não gosta de gente animada na televisão? Porque não é possível. Se o cara, um dia acontece uma coisa triste na vida dele, ele vai ficar, oi, gente, você não sabe quem é. Eu entendo, Amanda. É porque tem gente que é feliz e já passa isso. E tem gente que é mais... Só que tem gente que você não convence, entendeu? É o tom alegre. Fala, oi, meu, boa noite, meu país. É, que nem o Gilberto Bassa. Humorista apresenta, alô, Brasil. É, animação. Uma pessoa que vai ser feliz mesmo, beleza. Boa noite, meu país. Agora, uma piadinha do Tom. O Tom também é outro, animado todo tempo. Mas ele tem que ser acontece animado. Acontece uma desgraça, ele tá feliz. É que ele faz um programa de humor triste, é isso. Não, isso é bom. angustiado. É, chorando. Ah, sei lá, mas sei lá. Parece falso. Parece falso. Eu acho que o Galvão Bueno podia ser mais deprimido. Mais, o que vocês acham? Mais contido. É, ele se empolga muito. Mais triste. A tristeza lhe cairia bem. Sabe, uma graça. Né? Graça, coração. Eu odeio quando ele fala assim, ah, eu tava no hall do hotel almoçando com o Ronaldo. Eu tava eu conversando com o Ronaldo nessa manhã, no café de manhã, amigo. Muito bem. O Samira já me dizia. Deixa eu te perguntar, quantos anos você trabalhou na cultura? Olha... Foi bastante. Olha, eu fiz as séries Rá-Tim-Bum, foram o quê? 5 anos entre uma e outra. O Rá-Tim-Bum e depois o Castelo, né? O Vitrine, eu fiquei 6 anos no ar no Vitrine. É seis bastante. Anos. Gilberto Gil, que é seu chefe lá ou não? Gilberto. Que Gilberto Gil? É do Estado, Jack. Não, não, é federal. É, estadual, né? Federal. A Gretchen? Eu já passei, eu já rodei a bolsinha bastante, Sabrina. Eu tive, vamos lá. Eu comecei na Gazeta, aqui do outro lado da rua, aqui na Paulista, né? Gazeta, SBT, Record, MTV, Play TV, agora, e Globo, né? Eu fiz o video show no Globo, na Globo, você acredita? E depois eu fui roteirista do programa legal da Regina Casé. Ah, eu adorava o programa legal. Só fez coisa ruim. Só, só porcaria. Só porcaria. É pra quem pode. Sem qualidade. É o que você quer. Entendi. E é, deixa eu pegar uma declaração. Você não tá precisando de um roteirista, Sabrina? Eu preciso, Jesus amado. De vez em quando... Acho que daria uma ajuda pra mim, assim. Não, agora ela vai pra Aparecida do Norte de bicicleta. É, ela não precisa de roteirista. É que ela faz o seu próprio texto. É. Ela é uma internet. É. Você, você clica nela, ela reage. Ó, clica assim, ela reage ali. A internet viva. É, é o farol. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. Você, cadê? Deixa eu ver onde eu tô. Ah, não tá nem ler. Não é, porque eu tava seguindo essa pauta. Ela trouxe agora que eu vou seguir. Cola dela. Agora que eu vou olhar aqui a pauta. Deixa eu ver, cadê? Que tá falando que a televisão, que você tem uma declaração. Ó, você me ajudou. Eu me esqueci. Eu passei pela Manchete também, pela ESPN Brasil, que é uma televisão TV que eu adoro. Espanha. E fiz um programa na TV de Catalunha, TV Educativa da Catalunha. Aqui, ó, aqui achei essa. Lembrei. Ó, você ainda continua com a mesma opinião de que a televisão brasileira é burra e conservadora? Ainda é bastante. Não existe nada de interessante. Graças ao pânico, ela é menos careta do que ela estava. Aliás, eu vim aqui numa época, não sei se vocês se lembram, que o pânico estava começando ali, vocês ainda não estavam milionários. É, exatamente. Eu não tinha essas Ferraris, nem essas Maseratis no estacionamento. Vocês não sabem os carros que estão aqui embaixo. Impressionante. Às vezes eu me assusto. Vocês ainda não estavam milionários, mas a televisão andou muito careta e conservadora. E não é porque eu tô aqui, não. Eu acho que programas como o de vocês, o Pânico na TV e tal, eu acho que ajuda a dar uma chacoalhada nessa roseira careta e tal. Deu uma melhorada. Eu acho que a televisão agora tá descobrindo que, pô, não adianta ficar copiando fórmula, ficar repetindo novela mexicana e tal. Mas acho que pro público interessaria a televisão ser ainda muito mais swingada do que ela é. E aproveitando esse embalo, aquele negócio que você falou do Silvio, você acha ainda que se ele se afastar um mês vai pro saco? Eu acho que isso tá claro agora, né? Você vê que o Silvio agora ele faz programas incríveis, né? Eu adoro aquele Rei Majestade. Ah, sensacional. Sensacional. Ele, depende muito dele, né, a emissora. Eu acho isso triste até, porque ele é um mestre, né? Que poderia ter formado alguns discípulos e tal. E vejo que está em outras emissoras essa iniciativa de criação de programas novos. Eu vou agora falar, inclusive, de um que é de outra emissora, para não ficar só elogiando vocês. O Tom Cavalcante, para mim, é um humorista que redescobriu a sua carreira agora na Record. Ele está fazendo coisas sensacionais. Tem dias que parece que é o Monty Python, assim, que está ali. É muito bom. É legal, porque é um cara que ficou na Globo, ele poderia ter se acomodado, e agora faz um programa maravilhoso, muito divertido, revelando talentos desconhecidos, né? Humoristas de todo canto do país. Mas o que você acha, por exemplo, do Silvio Santos deixar o Chaves até hoje? passando. Gente, as chaves. Chega às 6 da manhã, tá fazendo. Se dá ibope, filha. 6 da manhã, passa a chave. Então, mas dá ibope, bola. Mas, cara, e na hora que acabar essa mina? De, aliás, já tá na incógnita, entendeu? 19ª. O que é triste é que não tem renovação. Bateu a Globo tem umas 3 semanas, Chaves. É verdade. Tirou o Carlos Nascimento e colocou o Chaves. É, o Chaves é realmente ainda um enigma, né? O Chabatão não gosta do Chaves. Eu adoro. Eu gosto demais. O Chaves é muito bom. Você assiste os Eu não gosto, eu não gosto do Chaves. Amanda, eu sei que é chato falar isso. Ah lá, Amanda gosta, então, ela é do contra mesmo. É muito não, mas não é, eu adoro não consigo Chaves. Achar graça. No, eu não sei se é porque quando eu assisti Chaves eu não era. É a idade, Emílio. Pode ser, pode ser. Pode ser a idade, pode ser, mas eu não consigo achar a mínima graça no Chaves. Eu acho aquilo chato demais. O Chaves é chato. Eu só acho que tá meio amarelado já, assim. Eu também, né, filha? Ah, é lógico. É verdade. Assim, sabe, tá meio amarelado. Eu também. Aquele amarelado me incomoda. É verdade. Você parece... gosta do amarelado? Deixa eu fazer o seguinte. Oh. Atenção, cartão amarelo. Deixa eu fazer o seguinte. Vou tocar mais uma música, você fica mais um bloco. Tem um monte de perguntas aqui. Vamos um lá. Monte de perguntas dos internautas aqui. Continue. Não, peraí. Cala a boca, Maria. Você já voltou hoje, já vai embora. Peraí. Daqui a pouquinho. Já nem bem voltou já. Vamos de volta hoje aqui no Pânico Marcelo Tais, que vai estar estreando sexta-feira agora. Todo mundo convidado, sexta-feira no Tuca, a história do Brasil segundo Ernesto Varela. Como chegamos aqui? Direção, texto e interpretação do Tais. Sexta-feira estreia e a temporada vai até 26 de novembro no Tuca. Quinta, às 8 da noite, sexta e sábado, às 9 e domingo, às 19 horas. Boa. Certo, dona Sabrina? Certo, eu vou assistir. Muito bem. Eu vou lá. E nós já marcamos dia 28 de setembro. Isso. Nós vamos estar lá fazendo um debate. Dia 28 de setembro é uma quinta-feira. Uma quinta-feira. É o dia que tem os debates, né? E o Pânico vai debater o Brasil com o público depois da peça. Jesus, eu acho muito importante. É, opiniões não. Como o Sabrina Sato. É bom que depois você tá aprendido, entendeu? Porque você assiste a peça e depois... Exato. Não, mas... E depois é uma espécie de prova oral. Ai, então tá bom. Ai, lascou tudo. Lascou tudo. Você adora, né? Você adora. Eu sou olha a alegria que o Marcelão ficou agora. Sua prova? Olha a alegria dele. Você dá é muito boa em quê, Sabrina? Prova oral. Ah, tá. Queria só confirmar entendeu? Isso. Entendeu? É oral, não é de hora em hora, não, viu? Deixa eu dar uma pergunta, Marcelo. Sabrina, fica todo mundo te sacaneando aqui, mas você é a mais inteligente. Obrigada. Com certeza. É isso que eu quero. Basta você olhar o saldo bancário. Exatamente. É a que menos trabalha e a que ganha mais. Claro, exatamente. Né? Exatamente. Um dia eu vou fazer um teste de QI aqui pra bancar todos. Não precisa. Vamos não fazer precisa. Todos juntos um teste. Está evidente. Está evidente. Deixa eu perguntar uma coisa, Marcelo. Fala. O que você está achando pro público infantil a televisão, assim, atualmente? Porque você trabalhou muito assim, com as crianças no Rá-Tim-Bum. Tá, e na época eu lembro que era assim, na cultura passava Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, não sei o quê. E aí lançou nessa época Xuxa, várias mulheres bonitas apresentando programa infantil. E mudou assim um pouco tudo. Não, e hoje em dia mudou de novo. Porque eu lembro que era assim, minha mãe falava, ai, deixa na cultura. E eu gostava de ver, assim, Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob. Só que ela falava, fica hipnotizada assistindo a Xuxa. Nossa, só que eu gostava de ver também a Xuxa. Você gostava da Xuxa? Eu gostava. Só que ela falava que não era muito bom, não sei o quê. Que ia te fazer mal. Que ficava hipnotizada, ela falava. Percebe, você percebe. Você não ia comer alfama depois. E o que você acha hoje em dia, assim? Porque só, as crianças só assistem desenho, não eu vem acho que mais. Tá mal. Hoje, a TV aberta tá muito ruim pra criança hoje, né? A cultura, infelizmente, não está produzindo tanto. Não tem, só o que é legal, o que é legal para criança hoje é TV a cabo, né? Não sei se vocês têm essa só. Eu tenho filhos de várias idades, eu tenho uma coleção de filhos. Teletubbies, você acha bom? Teletubbies é ótimo. É muito bom. Pra criança de 1 ano. Mas é pra bebê. E tem o Discovery Kids, que é sensacional. É um canal sensacional. Só que é aquela coisa, é só pra quem assina a TV. Né? Pra quem não tem TV a cabo, eu acho que anda muito mal. Tem um negócio super legal que também é de TV fechada, que é o Baby Einstein. Não sei se vocês já viram. É uma série pra bebê também. Uma cometa é alguma coisa? Eu, você sabe, eu já não concordo, eu já não concordo. Outro dia eu tava pensando, e esses canais infantis, eu acho que eles fazem mais mal à televisão do que esses da TV aberta. São mais churma? Não, não é. Porque a criança fica 24 horas viciada na televisão. É. Ela tem sempre... E ela não desgruda da televisão. Quem falou? O produto é melhor, mas o cara fica um... aficionado ali. Nossa! Fica o tempo inteiro, de madrugada. Do trem lá, tem o negócio do trenzinho. Mas ele tá aprendendo alguma... trenzinho, se tá passando alguma coisa legal, não é bom? Não. Eu acho. Mas todo o tempo passa. Entendeu? Tempo inteiro, o cara fica na 24 horas. A molecada agora tá ligada em outras coisas. Né? Internet. Tem crianças. Você sabe, eu tenho um filho, Miguel. Ele agora tá com 5, mas quando ele era... Você tem muito filho mesmo? Eu tenho 3. Eu tenho uma de 17, a Luísa. O Miguel de 5 e uma de 1, que é a Clarice. Ai, que é a mulher que manda na minha vida, Clarice. Mas enfim, aí o Miguel, quando era pequeno, quando ele tinha uns 3, eu tentava mostrar pra ele o quanto que a internet era legal. Ele achava uma porcaria, né? Porque ele tem lá uma banda larga, um DVD, ele tá vendo Peter Pan, pra que vai ficar vendo aquelas imagens péssimas da internet? Aí um dia... ele descobriu, eu tô lá no Google fazendo pesquisa de imagem, ele vem, rapaz, e fala assim, tinha aquele, sabe quando você tá pesquisando imagem, tem 16 cavalos, sei lá, na tela, assim. Aí ele falou, cavalo, aí eu dei aquele enter, trocaram os cavalos, cavalo, aí ele falou, barco, aí eu escrevi, barco, ele descobriu um jeito de usar o Google, que aposto que até hoje os nerds que inventaram o Google não sabem que é possível, é uma caixinha, uma brincadeira, então essa molecada é muito rápida, você entendeu? Eles saem usando essas coisas aí e não fica o dia inteiro na... Eles não são como a gente, que fica perdendo o tempo o dia inteiro, eu acho, na frente da televisão. Viu, Emílio? Eu sou mais otimista em relação a essa molecada. Não, o que essa molecada tem de bacana é o seguinte, porque nós somos uma geração anterior, vamos dizer assim. Três. Uma geração anterior. A internet. Uma geração anterior à internet, certo? Isso. Então, hoje em dia, a molecada, nenhum daqui é geração internet. Nenhum daqui. Geração internet é a molecada que nasceu agora, já exatamente. Tem um equipamento. Já nasceu ali ligado. Então é o seguinte, eles têm a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele tá na internet, assistindo televisão, ouvindo rádio, então quer dizer, ele vai ficar muito mais... Tá no Messenger. Isso. Tá ouvindo o Pânico, tá fazendo dever de casa. Isso. E aí ele escolhe. Exato. Ele não gosta, ele já tira e... Ele elimina o canal. Tem mais capacidade de se concentrar em várias coisas. A coisa da biblioteca também é muito importante, né? Porque... Nossa. É verdade. Olha o meu tempo. O Aquaplay tá louco. Eu vou chegar lá. O Aquaplay enlouqueceu. É importante. Olha o Aquaplay. No meu tempo acadêmico. Olha o Aquaplay. Tinha um tema. Calma, cala a boca, ô Jeg. Você aprendeu no curral, pô. Olha aí. Olha a agressão. Pera aí. No meu tempo acadêmico. Deixa o Aquaplay falar. Se eu passava o tema, você teria que ir pra biblioteca pesquisar. Porque lá não tinha outro recurso. É biblioteca municipal. Você chegava lá, tinha que encarar aquela má vontade da arquivista lá e tal, da bibliotecária, sei lá como é que é o nome da velha. Eu não tô entendendo. E a internet hoje, você pode assistir o Pânico, ir no Google, Messenger e fazer a sua pesquisa do trabalho e imprimir em casa. E o que tem a ver a biblioteca, filho? Que eu tô falando dessa coisa da geração. O mundo mudou. Tá certo. Em 1500 era importante. Não, mas antigamente o Marcelo também devia estar muito pra biblioteca. Vivia. Eu diria que tem a ver. Pedro Alves Cabal era carta, era muito importante. Uma importância louca, carta. Peru Vaz de Caminha e tal. Era importante demais. O Aquaplay, ele tá completamente louco. Que louco, Bola. Você é um cara que tem duas faculdades, você foi muito à biblioteca. Eu ia nada, filho. Ia nada. Só xerocava os livros. A Sabrina ia muito. A Sabrina ia muito. Biblioteca de Penápolis. Ah, porque eu fazia faculdade de dança, né? Precisa muito na biblioteca. Ver o passo de bolero, pegar um livro. Então, nossa senhora. Tem bastante. que se como faz? É que dança mambo. Pega um livro de mambo. Na faculdade de dança. Ah, tá. Na UFJ, tive até aula de física quântica. Jesus, amém. Então, atenção, saber. Sabrina agora vai dizer o que é física quântica. Vai. Eu nunca fiz essa matéria. Maquitinha tinha. Maquinha, entendi. Só que eu nunca cumpri. Física quântica em dança. É que ela nunca achava, já tava na sala da aula, entendeu? Pra ela não sabia nem o caminho da faculdade. Muito bem, o Senna vai fazer. Olha aí, ó. A moça. Caramba, meu filho. Deve fazer que hoje não é todo dia que Marcelo Taz atende o pânico. Sim, voz de homem. Voz grossa. Qual o conselho que ele dá pros futuros profissionais de mídia? Ah, vá dormir. É, nossa. Ele sabe, tem que dar dica. Não, essa não. Vá dormir. Sim, a moça. Isso é importante. Outra cena. Voz grossa. Se teve algum momento que ele falou... Esse trabalho foi o mais inesquecível da minha vida. Ah, juro por Deus, por isso que não pode vender arma. Eu sou um cara de... Ele falou que eu sou o cara mais multimídia do pânico. É verdade. O Senna, eu diria que ele é o próprio Google. É. Você pergunta, ele responde. Que time você torce, Thais? Às vezes responde errado, mas responde. Que time você torce? Igual o Google, inclusive. Exatamente. Que time você torce? Santos Futebol Clube. Gabi, tem pergunta? Eu tenho. Hino do Santos. Qual dos dois? Leandro Mar ou o primeiro? O primeiro. Eu sou o vineiro da Vila Belmiro, que dentro do meu coração. Nossa senhora, velho. Eu não conheci esse arranjo. Jesus. Tava com saudade dele. Acabou de ver. É um ótimo arranjo. América do Rio, olha. Hino do América do Rio. América é o tem mais... Torcer. Se eu até morrer. Como é que... por mim. Jesuíta. Nosso pavilhão. Ah, senhora, não tá... Não tá bem. Não tá bem. Mas na gama, não posso fazer nada. Não me lembre isso. Gabiru. Gabiru, tem pergunta. Não, vamos fazer o seguinte. Não. Perguntas aqui da internet? Ah, melhor. Você tem um programa no UOL. Sim. Você tem um programa no UOL. Blog do Taz. Que é um blog televisionado. Com vídeo, é. É um blog... É um... Então, mas você tem o... Como é que funciona isso? É o seguinte, o nome mais metido disso se chama podcast de vídeo, né? Pod quê? Podcast. Podcast. É, eu tenho um blog, que é igual a qualquer blog, né? Aquele diário e tal. E a gente faz vídeo, a gente faz posts em vídeo. É uma coisa que o pessoal começou... A internet, agora o vídeo chegou a hora dele, né? É, YouTube é um sucesso, né? Tudo. E lá a gente faz um programa de meia hora, né, na quarta-feira, às 8 da noite, ao vivo, e esse programa é retalhado em pedacinhos que a pessoa pode downloadar, assistir no iPod, ver no computador durante qualquer hora do chique. Dia, da noite. Bacana. É bem chique, é bem bacana. Dá pra puxar no iPod. Você pode assistir no iPod. Aliás, é o jeito mais gostoso, mas é muito caro ainda, mas eu imagino que é o jeito que todo mundo vai estar vendo. Daqui a pouco, noticiário, por exemplo. Não sei se vocês já fizeram. Eu parei de ver noticiário na televisão, mas se você baixar pro iPod, você tá no elevador, você tá, sei lá, esperando, você tá, enfim, no momento que tá acontecendo absolutamente nada. Exatamente. Você tá no banheiro, você tá, né? Entre uma e outra, que é o que a gente costuma fazer hoje em dia, ficar esperando e tal. É bem bacana, é uma tecnologia que está chegando com tudo aí. Todas as emissoras já estão, as emissoras americanas, elas estão fazendo versões dos programas de televisão para o iPod, assim, porque está sendo... Então, mas isso aí vai mudar a maneira de se assistir televisão. Daqui, sei lá, 20 anos, vai, vamos, 20 anos... O que vai acontecer? Você vai assistir o programa a hora que for mais interessante para você. Não vai ter mais horário nobre. Exatamente. Tem que chegar em casa. Você vai baixar aquilo lá na, né, internet, e assiste. A televisão digital. Isso, na verdade, já está rolando, né? Tem um negócio chamado TiVo, né? Que é um aparelho que você grava a programação e você assiste a hora que você quer a programação. E tira os comerciais, coisa do capeta. Mas aí como é que sobrevive? Ai, sabe, eu tenho medo de tanta tecnologia. Sem comercial. Não, aí os caras começam a inventar outras formas de comercial. Mas, né? O bom é ao vivo. O comercial, né? Dentro do programa. Às vezes você tá vendo um programa ao vivo e você dá pause no programa, vai fazer xixi, volta. Continua assistindo. Da onde parou também. Mas programa ao vivo? Ao vivo. Putz, deu um nó na cabeça. Então, mas isso aí. Isso aí deu um nó. Gente, como pode um negócio desse? Isso já tá rolando, tem algumas emissoras de satélite digital que fazem, na Sky faz isso, enfim, tem gente já fazendo isso. Mas esse jeito de pensar, onde o tempo não é mais, enfim, o tempo do relógio, eu tenho é medo uma disso. Tendência forte. Ah, mas ela é muito melhor. Quando... O teletransporte, até de namorados. Você pode teletransportar um namorado para uma cidade, enquanto você está com outro nestas cidades, entendeu? Eu pensei nisso. Ah. Aí você faz um download. Olha a alegria dela, olha que ela ficou feliz. É, ela ficou animada. Pensei muito bem. Thais, quero agradecer. Não, pela não, meus queridos. É, sempre é bacana. Honra e alegria minha. Sempre. É uma honra muito ter obrigado. Você aqui novamente. É muito legal. Um grande abraço para todos os ouvintes do Pânico. Bom, então já está marcado dia 28 de setembro. A gente vai estar numa quinta-feira na peça do Thais, lá no Tuca. Mas estreia agora. Na sexta-feira, 25. Vai estrear. Eu já vou na sexta pra ficar inteirada até no, dia 28. Tuca Arena, na verdade é junto com o Tuca. São dois teatros, tá? Sim. Tem o Tuca Arena, conhecido como Tuquinha, mais carinhosamente como Tuquinha. No Tuca tá o meu querido amigo Cacá Rossé. E nós estamos no Tuca Arena, que é junto com o Tuca, lá na Monte Alegre. Isso aí. A História do Brasil, segundo Ernesto Varela, estreia sexta-feira, dia 25 de agosto, que certo? Valor. E a temporada vai até novembro, quinta às 8, sexta e sábado às 21 e domingo às 19 horas. Tá, obrigado. Dia 28 eles vão estar lá no debate. No debate. Já acreditou. Valeu, Thais.